Baixa, faça um check rádio e aguarde cópia aqui, meu. Só um instante. Pouso do voo, alinha mantém na 10, viagem 174. Torre Salvador, bom dia. É o 1754, tem checado na 10. Alexandre, tem livre pouso no 0, vento de 090 graus, 1 no meio nós. O gol no 754. Confirmando apenas o trem. Gol 1-0-4. De lá, meu Oscar, pronto, cópia. Será, tá? Aqui tá. Pra direita. Ingressa no corredor Axel número 10, controle 19-8, 3-0-1-5-3. Meu Oscar, carregamento correto, confirme pra ver. Ok, então 18,5 agora pra série, altímetro é 63, bom voo. Controle, Romeu Papatango reporta vertical de Paripe, ingressando no corredor intervalo. Não consegui compreender, foi o Kilo Romeu Oscar que chamou a torre, estamos com a intensidade muito baixa, muito baixa. Melhorou bastante, Kilo Romeu Oscar, parte 5, livre acionado, Samitax. Controle Salvador, cordial, boa tarde, web 6721, no frente da Romeu. Decido manter o 050, objeto 6721, na chegada Mare. 050, chegada Mare, 6721. Controle, Romeu Papatango no, na vertical de Paripe, ingressando corredor Interlagos. Ando mantendo muro 1500 pés, já posto na rotatória visual com o 7, Romeu Papatango. Baterão no 1500 pés, nessa proa, reporta na visual pro campo, Romeu Papatango. Gono 754, solo 36, livra direita, livra 1219. A livra direita, 219. Obrigado. Solo, poderia confirmar para o gol no 041 na posição no gate? Meia dúzia. Ok, meia dúzia, gol no 041. A 6741 no vento, 090 graus, 104 nós. Livre decolagem 10. Livre decolagem da 10, 6741. Kilo e pátio 3 para o portão 3 do pátio 1. Alfa, Kilo, portão é o 3 para o voo 954. NAP vai aqui, centro gol no 941. Desço, mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 3, informe estabilizado, gol no 941. 2 mil pés no 0 no 3, chamará estabilizado o gol no 941. Romeu Papatango, chame torre, 118,6. 118,6, graças. Romeu Papatango, chame torre, 118,6. Chamará a torre, 118,6, Romeu Papatango. Torre, Romeu Papatango está na prova da rotatória do campo. Copiado, Romeu Papatango, prossiga na final 17, reposta 3 milhas fora. Iniciar a final 17, reportará 3 milhas fora, Romeu Papatango. Web 76741 decolou os 38, controle 198. 198, boa tarde. Controle, boa tarde, 6741 da web. Colo Delano 7, com direita, axé, controle 198, transporte padrão. 5-5 no meio, Ellen. Oi, Javan, abração. É, agora eu tô 286, voo altímetro 13. Quilotanco Romeu, pátio 5, livre adicional, chama em táxi. Para o táxi, que está aqui. Na radial 015 agora. 7, assinado 5150, confere? Afirma. Objeto 6741 no contato radar, sub e mantém o 340, sai da Dial. Saiu 340, 7741. Afirmativo, senhores. Sente. Quilo Romeu Oscar, livre táxi, chame para ingresso, sono 7. Sente Quilo Tango Romeu observando Quilo Romeu Oscar, tem livre táxi, informa o POD. 08 a bordo. 08, chame para ingresso, sono 7. Torre, o Romeu Papatango está aproximadamente 5 milhas náuticas da cabeceira no 7. Mantenha a posição, Kilo Romeu Oscar. Negativo. O Romeu Papatango ainda não visual, ok? Continue a aproximação. Pelo radar aqui estaria 3 milhas fora. Estou apenas aguardando para verificar. Estamos agora praticamente a 3 milhas já, visual com a pista, pronto para pouso. Agora sim, avistado, tem livre pouso na 107, o vento 090 graus, 16 nós, o Romeu Papatango. Livre pouso, graças. Ele é zona, ele é 7390, gol 9941. Do controle? Gol 9941 estabilizado, ele é 7390. Sente, passa a duna, completa o final do procedimento e agora chame torre na frequência 118, decimal 62. 1862, bom dia, 941. Terra, hotel Yankee, confirme, passo que se encontra, até já que decola. Passo 3, perseguição Delta. 41, boa tarde. 941, continua a aproximação, reporte externo. Chamará externo, pode confirmar o vento para 941. Afirmo, 090 graus, 16 nós. 941. 98, 5510, ao transponder, confirma a saída. Coral, cumpre o perfil da Coral. Perfil da Coral, até o Yankee. Até o Yankee, cotejamento correto, livre acionamento, embora táxi. Reportar ataque, você tem. Sono Salvador, boa tarde, objeto 5728, paciente, informação Sierra, autorização Recife, ponto cópia. 5728, Recife 330, autorizado, é por isso que 58 Eurovia, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 198, 5546, transponder. O Kilo Romeu Oscar, autorizado a ingressar na 17, chama em cabeceira alinhada e pronto, seguindo o tráfego que acaba de pousar. Chama para o pushback acionamento, web 5728. Sim, quando o ponto chama pushback acionamento, 5728. 1 no livre, pouso 10, vento 100 graus, 16 nós. Livre, pouso, pista 10, gol no 941. 2230 para a vitória da conquista, nível 260, autorizada, decola da 10, primeira curva direita, saída agora levar o pai direto, controle 198, transponda 5526. Aqui autorizado 260, curva direita, entendeu, a gole, 198 o controle, 5526, transponda, é gole. Eval e após Eval, direto destino. Chame para pushback acionamento. E o gole é bom, depois ele chamará quando pronto, 2, 2, 3, 0. Congo. Muito obrigado por esse vídeo. Boa tarde. Boa tarde. Quilo Romeo, temos a aproximação do Boeing da Gol e após iremos autorizar a sua decolagem. Minha 741, chama agora o centro Recife na frequência 1-3325, alterno 251. 3325, 251, boa tarde. Batendo Kilo Romeo Oscar, atente a possível ser turbulência do Boeing da Gol. E após, sem livre decolagem 17, vento no 00 graus 159. Romeu Novembro, após pelo autorizado 2000 pés, ajuste no 03, informe estabilizado, final do procedimento. E LS X-Ray. Após pelo autorizado 2000 pés. O LS X-Ray November, está reportado estabilizado. Firmo. Autorizado, Quilotão Romeu, chame 17, alinhado e pronto. Gol 941, no sol 46, livre à direita, livre a 1219. Livre 219, obrigado, bom dia, 9419. Bom dia. O Kilo Romeo Oscar decolou aos 46, controle agora 198. 198, Kilo Romeo Oscar. Controle, Salvador de Papa Santo, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar. 1000 pés, condições visuais, corredor axé, informe através do farol da barra. Falta nada através do farol da barra, Kilo Romeo Oscar. Boa. Via Quilo, pátio 3, portão 7 do pátio principal. Ok, via Quilo, pátio 3 e prossegue para o 7 do principal. 941, bom dia. Via 721, no condição de aproximação e abaixo de autorização de pouso. Guardando via 721. Ok, décima até 3 mil pés, azul 4076. 3 mil. Seguindo. Papa tá me meu, tá alinhado pronto, não confete. Controle 132, não tem informação, Romeu. Zona 3216, aciona identificação, voo NITAP, desse mantém 050, ajuste o time entrando na 0, ano 3. 050, ano 2, NITAP, Zona 3216. Téria 2, Fusera 5958, controle. Chame o centro Recife agora, na frequência 1. 125, décima 1. 251. Salvador confirmando, é a posição 7 do principal para o 941. Afirmativo, à esquerda do banco da companhia. Ok, muito obrigado. Olá, O meu Romeu 90 está estabilizado no ILS X-Ray visual. Sente, só para confirmar, tem condição de informar a velocidade final, senhor? 200 nós, agora reduzindo para 170, aproximação. Ok, aproximação é 170 nós. Ok, sente. Completo final, chame torre 118,6 grato. 118,6 November. Juliet Bravo Delta, ingresso no principal e após o banho da Gol parquear no 7, está livre até o Pátio 3. Reporte o Pátio 3 da estacionamento. Banho até o Pátio principal após o banho da Gol. Webjet 6721, sala 50, liberando a direita, 219. Liberando a direita, 219, 6721. Solo web 6721, liberando a sua escuta. Patrona, táxi via Kilo, informe no ponto médio do pátio 3. 721, poderia confirmar? Ingresso naquilo, pátio 3, informe no ponto médio do pátio 3 da aeronave que vai ingressar no pátio 3, após ser autorizado o táxi até o portão 5. Ok, pátio 3, ponto médio, 6721. Vai falar na hora 7, na sua escuta. Confirme para o controle? Tango, quilo, tango, Romeu. Se possível copiá-lo, poderia repetir? Tango, Kilo, Tango, Romeu. Romeu, Romeu, November, torre 118,6. 118,6. Kilo, Tango, Romeu. Mil pés, condições visuais, corredor axé. Escuta o controle. Mil pés, corredor axé, condições visuais, na escuta, na sua escuta. Autorizaria a sua direta de Siri no 045? Afirmativo, autorizado, direto, Siri 045. Autorizado seria no 045, Kilo Tango Romeu. Atrás de Salvador, boa tarde, ao voo 1600, cruzando 190 para 1600. 1600, ação de identificação, chegada a Mare, desse mantém o 060, ajuste altímetro no 013. 060 com 63, agora 1600. IDS 4 final. Completo final, chame torre, azul 4076. Ponto médio, 6721. Azul 4076, continue a aproximação, número 2. Aguarde pista livre. Gente. Eu pego até o número 5, 6721, após passagem da aeronave. Deixa prova, Delta. Chame quando pronto para cópia. Aeronave está passando fora da barra, confirma a matrícula. Kilo Romeu Oscar. Ok, quem está passando fora da barra é o Kilo Romeu Oscar. 7 Kilo Romeu Oscar. Viu? Tem frequência livre. Kilo. Viu? Obrigado. Tá bom. Aeronave acionada 0124, poderia confirmar a matrícula? Tá bom, Romeu, tá ali chamando aí o... Delta Eco, afirmativo. Deve táxi via Juliette, abre da ponta de parada 10, lá 1862, altímetro 1013. Uhum. Delta Eco, solicita decolada Delta, é possível? Opa, desculpa, confirmando. Agora apenas a aeronave vai ingressar no pátio 3, só um minuto. Fala, boa tarde, 35267, para cópia de autorização, destino com fim nível 360, cliente da CIA. Azul 4076, o vento 100 graus, 16 nós, livre pouso na pista 10. Livre pouso 4076. Chamando, 5267. 5267, só um minuto para cópia. Guardando. Posso Alfa Triplo Romeu November, cruze Alfa Quilo no Pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Quilo pro Pátio 3, atenta ao sinalizador November. Sierra Hotel Yankee, após o jornal que tem agressivo no Pátio 3, prossiga no táxi Quilo, até o Delta, na Delta 3862, altímetro 1003, bom voo. Gente, após o jato, Sierra Hotel Yankee prossegue Quilo, Delta 186, grato. Solo, boa tarde, trip 5267. 5267, só estante pra copa, a gente leia. Aguardando, 5267. Alô, Salvador, então 8001, no seguinte, Sierra, 310 pra Recife. 7081, é o número 3 para a cópia, aguarde a chamada. Paulo Salabora, boa tarde, com a porta de novo, meu Deus. Salabora, azul com a porta de novo. O azul 4076, mantém a posição de taxi Quilo, tem aeronave taxiando que vai até o ponto espera da Delta, ok? Após o tráfego, ingressa Alfa, Quilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1, azul 4076. Reporte para o Pátio 1, Quilo, Pátio 3, agora vamos para o Pátio 1, 4 horas, continuando. Afirmativa, o Bandeirante. Porta, vamos lá. Afirmativa, afirmativo, Alfa, Quilo até o Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio Principal. Pátio. Tá matando. Hotel Yankee autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 100 graus, 17 nós. Entre decolagem, capoeira 10, certo? O Patrick se encontra? Paciente. Solo, Salvador. Boa tarde. É o azul 9130. Azul 9130. Confirma o horário do plano? 1500. 1500, azul 9130. Qual o destino? É um voo extra, é Campinas. Nós iríamos fazer o Ilhéus, mas está fechado. Lá foi alterado para 9130 para Campinas. Então era o azul 4033, foi feito na CHG, modificando para o 9130. Positivo, isso mesmo, amigo. Ah, por isso estava checando aqui no sistema, não estava encontrando. Sente, aguarde o 4033 da azul. Aguardando a sua escuta, muito obrigado. Alô, pushback acionamento, objeto 5728 na posição número 4. Afirmativo, 5728 na Webjet, 04 portão está livre, reporta táxi. Livre pushback para 5728, ele reporta táxi. Afirmativo, 4076 da Azul, até a posição remota, quando lá tem sinalizador. Solo Salvador, o trip 5267, algum sinalamento inicial pushback, senhor, aqui no pátio 3, enquanto aguarda a atualização, a gente tentar sair um pouquinho no horário. Afirmativo, autorizado para inspeccionar, aguardando o cópia trip. Muito obrigado, senhor. É com o Mike Tempo, pronto, cópia. Local Salvador, com aerolevantamento autorizado, inicialmente da coluna da 7, da 1-7, curvando à direita, ingresso no corredor Axial, 1.000 pés, aguardando liberação do controle para acender para o 025. Controle opera 1980 e o transponder é 5543. Cruzando 070 para 06, eu vou no 600. Gol no 600, desce, mantenha 3 mil pés, inicie redução para 1970 nós, número 1 está com um grau de speed de 190 a 10 milhas à sua frente. Mantinha reduzindo, gol no 600, desce 3 mil. Contra de Salvador, boa, Papatango, Serra Hotel Yankee, decolou, Coral. Serra Hotel Yankee, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 120, saída Coral. 120, Coral. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3566. TAM 3566, voe e toque desse, mantenha 3 mil pés de ajuste no 013. Descendo para 3 mil pés, voando toque, TAM 3566. Só fez alguma cega, já confirme. Controle 198. É 98, Júlio. Autorizado proa de Pau da Lima para manter sobrevoo no máximo 500 pés. Cadê o externo, confere? Afirmo. A quantas milhas de Simbra? Poderia informar? Negativo, é um visual. Ok, então mantenha, mantenha 500 pés, está autorizado voar direto. Autorizado, voa direto, Pau da Lima, próxima a Cajazeiras, Mike Lete Romeu. Controle aquele cordial, boa tarde, o Papatango, Vitorino da Juliette. Vitorino da Juliette, mil pés, condições visuais, corredor Axé. Juliette. Já, Alta e Yankee, voa direto, Coral. Direto, Coral, Alta e Yankee. Gol no 600, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. Ajuste seu altímetro no 0, no 3, gol no 600. 2 mil, vai informar estabilizado, gol no 600. TAM 3566, controle. 3566. Está autorizado voar a Duna? Direto Duna, TAM 3566. Controle, o TAM 3216 está estabilizado no ILS X-Ray, deslocou no zero. Ciente, a 3000 marcador externo, completo final, chame torre, 118, decimal 62. 2862, obrigado. 9130, na escuta? 9130, na sua escuta, professor. Confirme a rota ao destino e nível? Aguarde, estamos só aguardando. O destino vai ser Campinas, é que foi alterado. Isso aqui era para ser o 4033. Ok, gente, estou na escuta. 352, mensagem, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Estou confirmando, copiou 400? Positivo. Para com fins autorizado, via Resolute 16, decola da pista 190, curva direita. Saída da El Leda Pós Bridge, controle 199.8, transporta 5534. No meio, condição de aproximação, tem livre pouso na pista 10, ventos de 090 graus no meio, não é isso? 90 com no meio, baixado e travado, pista 10, então 32 no meio, vai passar Simbra. É com Mike Tango, decolou ao 02, controle 198. 98, Mike. Controle, autorizo 2500 para o Índia Júlio. É dúzia, altímetro no 0, no 3, bom voo trip. Autorizado, tá ponto de espera da 1-0, obrigado. Solo, 3-2-2-3-0. Ô, solo, solo, trip, agradecendo a colaboração ali, inicial, puxa de autorização. Muito obrigado, bom trabalho a todos da torre. Que é grato, Espanha. Papatango, vem que tá com o Fiaco. E a distância? Preciso me afastar na 340 até 70 milhas. 70 milhas, até 70 milhas, confere? Afirmativo, até 70. Certo, até 70 milhas, 340, mantém ainda o corredor axé, aguarde instruções. Aguarda. Controle de Salvador, boa tarde, é o Pioneiro 01. Pioneiro 01, acionando identificação, mantém o nível 100. Está autorizado voar direto Bonf para interceptar a chegada Bonf, ajuste o altímetro no 0, no 3, informando com...